Hoje o nosso tema se chama Coragem para ser humilde. A verdadeira humildade é vista apenas naquelas pessoas que têm plena consciência de quem são, de suas habilidades, qualidades e defeitos. Compreende assim a natureza da sua inferioridade e reconhece seus limites. No entanto, isso não o aflige, pois ele se esforça para atingir a excelência na busca incessante do seu aperfeiçoamento físico, mental e espiritual. Então, se Deus nos colocou aqui nesta e mais esta reencarnação para que a gente cresça, a gente evolua, claro que não só na parte espiritual, a gente tem que crescer como um todo, né? Espiritualmente, fisicamente, moralmente, a gente tem que crescer em todos os aspectos. Então, o Espiritismo ele oferece isso a gente, né? Esse crescimento, esse conjunto de crescimentos. E quando a gente fala de humildade, a gente não pode deixar de lembrar que a gente está aqui nessa, e mais esta reencarnação para a gente crescer, evoluir, para a gente se corrigir em todos os aspectos nos quais a gente tem defeitos, né? A serem corrigidos. E a humildade, ela é inversamente contrária ao egoísmo, né? Então, o egoísmo é um dos nossos defeitos maiores que eu mesmo julgo que eu tenha, o egoísmo. O egoísmo, às vezes, ele impede a gente de praticar muitas coisas boas. Perdão, dar amor às pessoas, dar ajuda, auxílio. Então, quando a gente acha um ser assim, com muita soberbia, né, com muita, eu diria assim, materialidade no coração da gente, a gente não consegue auxiliar os outros. Por quê? Porque o egoísmo, ele impede que a gente faça isso. Então, a gente passa a se achar o maior dos seres, ou porque a gente tem um estudo elevado, ou porque a gente tem dinheiro elevado, essas coisas, né? Então acaba impedindo que a gente ajude ou auxilie as pessoas, porque a gente muitas vezes pensa assim, ah, se eu conseguir tudo que eu tenho, se eu cheguei onde eu sou, é único e exclusivamente mérito meu. Então a gente às vezes se vê dessa forma. Então eu não tenho necessidade, nem direito, nem desejo de ficar oferecendo isso a alguém, porque cada um que cuida da sua vida, né? Cada um que cresça, evolua assim como eu cresci. Mas a gente, às vezes, não pode se esquecer que Deus dá essas virtudes, esses talentos para cada um de nós, justamente sim para que a gente cresça e evolua, mas, por outro lado, para que a gente sirva de exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Então, a gente crescer e evoluir e alcançar os objetivos faz parte do ser humano, né? O ser humano tem essa impetuosidade de querer sempre crescer e evoluir. Claro, por suas forças, por seus méritos, assim por adiante, mas a gente estender a mão para aqueles que estão ao nosso lado, para que eles cresçam junto com a gente, isso é uma obrigação. Eu diria quase que é uma lei social. Assim como as empresas hoje elas têm que responder pela parte social, por aquilo que elas ganham, pelos seus lucros, que elas fazem o quê? O governo dá muita ajuda, muito auxílio, muitas coisas para aquelas empresas que têm a parte social. A parte social, ajudar uma entidade, auxiliar os funcionários, assim por adiante. Então o governo também está puxando para que a gente faça isso. E nada melhor que isso comece em nós. Então, a humildade é uma virtude que só é vista naquelas pessoas que têm plena consciência de quem são. Então, quando a gente vê como a gente é, a gente vê que a gente tem defeitos a se corrigir, né? Tem problemas como todos os outros têm, por mais, às vezes, elevado que eu esteja socialmente, moralmente ou financeiramente, a gente tem obrigações e deveres com aqueles que nos cercam, né? Isso é ser humilde, é a gente conseguir estender a mão para aqueles que precisam. Então, ser humilde é sabermos reconhecer o nosso lugar no mundo, bem como que acima de nós há um Criador que conhece a cada um de nós no mais íntimo do nosso ser. Então, às vezes o egoísmo, a arrogância, leva a gente a se achar, né, o maior de todos. Então, muitas pessoas a gente vê por aí que não acreditam nem em Deus, e olha lá se eles sabem que Deus existe, né? Tem pessoas que são assim, que elas não aceitam, não acreditam nem em Deus. Por quê? Porque elas se acham o gás da coca, o melhor de todos. Então, essas pessoas, infelizmente, elas vão sofrer muito. E quando a gente está numa posição, seja lá qual ela for, a gente não pode esquecer do seguinte: se eu olhar para cima, eu vou ver pessoas acima de mim. Mas se eu olhar para baixo, eu também vou ver pessoas abaixo de mim. Então, a gente está sempre numa escala evolutiva crescente. Cada vez a gente está numa posição diferente. Claro que a gente conquista por méritos próprios, né? Mas a gente não pode esquecer que para baixo existem pessoas, para cima também existe. E principalmente que existe Deus, né? A gente não pode esquecer de Deus, porque a gente conquistou algumas coisas e Deus fica para trás e assim por adiante. Ser humilde é fazer o bem sem ostentação, sem orgulho. Fazer o bem sem ostentação, o que é ostentação? Eu acabei de fazer algo para alguém, daí eu saio contando para todo mundo, né? Parece que eu estou engariando votos para me tornar vereador, candidato, alguma coisa assim. Fazer o bem é simplesmente fazer o bem. A gente não precisa, depois que faz o bem, sair por aí ostentando, ou seja, mostrando e falando para todo mundo o que fez, para se vangloriar, né? Isso não tem mérito nenhum. Isso é o mérito do orgulhoso, né? O orgulhoso que faz isso. Então, quando ele faz um bem, a primeira coisa que ele faz é dizer para todo mundo que ele fez. Então, não há necessidade de fazer o bem desta forma. Isso é ostentação. Ser humilde é ter a capacidade e a coragem de reconhecer nossos próprios erros e imperfeições antes de apontar os outros, né? Então, a gente nunca tem erro, a gente nunca tem defeito, mas a primeira coisa que a gente faz, normalmente, é apontar o erro do outro, né? Isso é a coisa mais fácil que tem, apontar o erro do outro. Tem uma regrinha que a pessoa brinca às vezes, ó, quando a gente aponta um dedo do outro, ó, tem três ao contrário que vem de contra minha pessoa. Quando eu aponto o dedo para alguém, tem três apontando contra mim. Então, é muito mais fácil a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos defeitos, porque nós estamos aqui nessa passagem, e esse planeta Terra é um planeta de expiação. Expiação é a gente estar aqui para corrigir os defeitos. Se todos que estão aqui não são imperfeitos, com certeza nós estaríamos aqui. Então, se nós estamos aqui e somos imperfeitos, a gente tem que procurar reconhecer os nossos erros, né? E tentar trabalhá-los, né? Principalmente o orgulho. Ser humilde é coragem de pedir perdão quando cometemos um erro em relação a alguém. Esse aqui, o perdão é uma das maiores virtudes que existe para a gente, né? Quando que a gente consegue pedir perdão, né? Às vezes a gente comete uma coisa errada e para pedir perdão é uma dificuldade muito grande. Eu já me vi assim, e quem sabe se eu não me vejo às vezes assim também. Às vezes é difícil pedir perdão para aquilo que tu comete o erro. Hoje eu vejo que eu já mudei muito, mas mesmo assim, às vezes a gente, né, parece que puxa o freio de mão. A gente não tem coragem, não tem humildade para pedir perdão, mesmo quando a gente faz algo de ruim a alguém. Então o perdão é uma das maiores virtudes que existe para a gente se trabalhar. É uma coisa tão simples, mas a gente às vezes não consegue fazer, colocar em prática. Principalmente se a gente tem desavenças, né, com a que a gente fez, cometeu algum ato. Daí a coisa piora ainda mais, né? Então, o perdão a gente tem que se trabalhar bastante. Ser humilde é ser indulgente com os erros dos outros, perdoando indefinidamente. Aqui é pior ainda, então. A pessoa perdoar indefinidamente. É só a gente se lembrar assim, ó, quantas vezes eu já pedi perdão a Deus por aquilo que eu já fiz por aí, coisas erradas, pequenos erros, né? A gente já pediu perdão mais de 1 milhão de vezes, por isso que a gente tem que perdoar infinitamente, indefinidamente, por quê? Porque eu já pedi perdão milhões de vezes para Deus e às vezes ele não pode perdoar uma simples coisa, né? Um simples barrão num lugar, um pisão no pé, uma fechada no trânsito, né? Então às vezes a gente não consegue perdoar uma pessoa. É que às vezes a gente tem uma visão assim errada, a gente, quando acontece alguma coisa de ruim com a gente acha que, a gente acha que o outro já fez por mal. A gente nunca acha que a pessoa foi sem querer, né? Foi involuntariamente. Então a gente coloca isso na frente já. Quando alguém faz alguma coisa ruim para nós, já fez com segunda intenção. E daí a gente não consegue perdoar, fica difícil. Então se a gente pensa que a pessoa cometeu aquilo por nós, por uma coisa assim, sem querer, ou estava distraído, a coisa fica mais fácil, mais branda. Então, pedir perdão. Ser humilde é saber calar a voz quando o momento não for adequado às palavras. Muitas vezes acontece alguma desavença e a pessoa com quem a gente tem algum desentendimento, né, solta o verbo, né, fala um monte de coisa pra gente. O que acontece às vezes é que essa pessoa pode estar passando um momento difícil, um momento grave, um momento complicado na vida dela e aconteceu um fato, né, entre nós e ela largou o verbo em cima. Não necessariamente tu precisa pagar na mesma moeda, soltar os cachorros para cima dela. Por quê? Porque com certeza vai haver atrito, desentendimento, e às vezes um pequeno desentendimento pode gerar um desentendimento muito maior. Então às vezes vale muito mais a pena, se quando a gente consegue, é claro, se os dois estiverem no dia ruim, então sai de baixo, né? Vai sair briga. Mas se a gente consegue se manter calado, ficar quieto, deixa a pessoa falar, é uma forma dela extravasar, ouvir também faz bom, é muito bom para a gente, então deixa ela falar à vontade. Porque muitas das coisas que ela vai estar falando, com certeza não vão servir para nós. Ela às vezes fala da boca para fora para se livrar daquilo. E se você vai se opor a ela da mesma forma, na mesma intensidade, daí vai gerar um atrito, um conflito muito maior e não vale a pena. Ser humilde é chorar, é pedir ajuda quando o peso das aflições se torna difícil para nós. entregando-nos ao Divino Mestre para que nos ajude a carregar nosso fardo. Ser humilde é pedir ajuda. Às vezes a gente tem um orgulho tão alto, que a gente, para pedir uma ajuda, qualquer coisa, a gente pensa mil vezes, ou às vezes nem pede ajuda. Pensou pedir ajuda para alguém? Que vergonha, né? É uma vergonha muito grande pedir ajuda. Mas pedir ajuda não é vergonhoso. Pedir ajuda é reconhecer que está precisando de auxílio, precisando de conforto. Às vezes, conversar com alguém. Não precisa ser ajuda financeira, né? Muitas vezes, hein, Mica? A gente chama as pessoas para vir trabalhar na casa, né? A pessoa pensa em dinheiro, né? Não é verdade? Tem que dar contribuição. Vir trabalhar numa casa, numa entidade social, é só se doar. Pegar uma horinha do seu dia, vir aqui, ou vem na terça, ou vem no sábado, ou vem na quinta. Isso aí é ser humilde. Pegar uma hora do seu dia e dar uma entidade e fazer um bem para alguém que está precisando. Tudo isso aí é humildade. Ser humilde é reconhecer a nossa pequenez diante do universo, né? Então, não se achar o maior de todos. Nós, em relação ao universo, não somos nada, não somos uma poeira cósmica. E a gente se acha tão grande, né? E tão imperfeito ainda, mas mesmo assim a gente se acha alguma coisa. Ser humilde é se colocar sempre no lugar do outro, fazendo ao próximo somente aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, se coloque no lugar daquele que vai receber aquilo que você vai fazer. Daí você vai analisar, vai sentir. Caramba, será que aquilo que eu vou fazer para ele é bom, é ruim, sei lá? Se coloque no lugar dele. Daí você vai ter a resposta mais rápida e vai saber o que você vai estar fazendo. Ser humilde é saber que sempre estamos aprendendo e que esse aprendizado é infinito. Então, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente tenha conhecimento, a gente não sabe nada. A gente está sempre aprendendo, todos os dias. Ser humilde é ter certeza de que somente o amor verdadeiro nos levará ao caminho da felicidade eterna que tanto desejamos. Então, a humildade, ela abre porta para uma infinidade de coisas. A gente, às vezes, aceita alguém que nos fala, que nos ofenda, a gente aceita um esbarrão, a gente não precisa revidar naquela hora que aconteceu. Então, se eu cometi algum ato ruim, eu recebi, deixa a pessoa se acalmar, depois a gente vai lá e conversa com ela, ela vai estar numa hora mais tranquila. Às vezes a gente escolhe horas erradas para colocar as coisas para fora, na mesma intensidade. Então, ser humilde é tudo isso daí. É a gente entender que nós somos imperfeitos, que os outros também são, senão não estariam aqui. Então, não adianta a gente se achar, às vezes, o maior e fazer pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, não combinam as coisas, o que eu penso com aquilo que eu, com o que eu faço, com aquilo com que eu ajo. Então, outra coisa, saber se eu sou humilde é só a gente pensar e ver aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? As nossas atitudes. Se eu levei um esbarrão lá no, na fila do açougue, se o cara passou na minha frente, se eu levei uma fechada no trânsito, pense nas reações que a gente tem. Quando acontecem essas pequenas coisinhas aí, a gente consegue avaliar se a gente é humilde, ou é um pouco, ou a gente não é nada, né? Mas dá para a gente avaliar. Para continuar nesse assunto, eu vou chamar o Mickey.